Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Decadrops de notícias para falar do catastrófico final de semana que o América teve, né? América entrou em campo sábado contra o São Paulo no Morumbi. Expectativa da gente conseguir reagir, se não em termos de resultado, né? Pelo menos em termos de atuação. E o que a gente viu foi um 3 a 0 para o São Paulo, assim. Pra lá de desesperador para a torcida americana, né? Então vamos lá. Primeiro, a América entrou em campo com o Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba, que saiu para a estreia do Marcinho, Éder, que foi amarelado, Ricardo Silva, Marlon, Lucas Cal, que foi amarelado, ele entrou porque o Alê aparentemente teve um corte no pé, Juninho, Emma Martinez, que saiu para a entrada do Henrique Almeida, Mateuzinho, que saiu para a entrada do Felipe Azevedo, Everaldo, amarelado, que saiu para a entrada de Adson, e Aloísio, que saiu para entrada de Wellington Paulista. Bom, eu acho que o América repetiu a tônica que veio de algumas partidas de ser um time pouquíssimo produtivo ofensivamente, né? Mas nessa partida especificamente, a gente até criou mais. O América perdeu por 3 a 0. A gente primeiro tomou um gol no lance que eu achei até estranho ele ter sido pouco questionado no final das contas na imprensa, porque foi uma falta clara no Marlon ali na roubada de bola. Não vou eliminar a inocência do Marlon de não dar um bicudo nessa bola, né? Mas foi uma falta clara. O bandeirinha não marcou, o árbitro não marcou e o VAR não chamou, né? Então foi bem esquisito. Só não foi mais falado, eu acredito, porque foi 3 a 0. Porque se tivesse sido 1 a 0, eu acredito que teriam reclamado mais. Mas realmente, o primeiro gol, na minha avaliação, foi um gol irregular. Mas o América criou muito. No momento em que o São Paulo fez o segundo gol, no segundo tempo, o América estava com 20 finalizações contra 10 do São Paulo. E finalizações, assim, Mateuzinho perdeu um gol na cara, deram como uma grande defesa do Rafael, na minha avaliação, nem foi. O Juninho cruzou pro Mateuzinho, meteu de cabeça praticamente nas mãos do Rafael. A gente teve um lance do Boi Bandido, que é um gol que camisa 9 não pode perder. Me pergunto se o Wellington Paulista ou até mesmo Mastriani não marcariam aquele gol, né? O Marlon perdeu um gol na cara de um cruzamento, se não me engano, do Nino Paraíba. E depois o Juninho também perdeu um gol na cara, inclusive muito parecido com o gol que o Marlon perdeu. Então foram pelo menos quatro chances claras, claríssimas de gol que o América não fez. E no futebol, se tem uma regra que vale, além da lei do ex, é a quem não faz leva. E o América acabou levando, né? Então acho que, além do resultado, o que preocupa mais é porque aparentemente o Mancini não está conseguindo encontrar soluções para esse ataque voltar a marcar. E não é falta de peças do ponto de vista de quantidade, né? O América, para camisa 9 ali, tem o Wellington Paulista, tem o Aloísio, tem o Mikael, tem o Mastriani, tem o Henrique Almeida. Não tô falando que são super craques, mas assim, são os cinco atacantes aí, camisa 9, tirando os da base, né? E a gente não faz gol com nenhum deles, né? O América no Brasileiro foram duas partidas até agora, zero gols marcados e seis gols sofridos. E se a gente for levar em consideração outras peças ali, o Everaldo tem sido muito improdutivo, Mateuzinho tem sido muito improdutivo, até não acho que ele fez uma partida horrível, mas não foi o suficiente pra gente fazer gols, né? O Emma Martinez não está conseguindo substituir o Benítez à altura. O Benítez tem feito muita falta nessa criação de jogadas ofensivas. Então, assim, é um jogo, eu acho, para ser um ponto de mudança, né? Acho que muita coisa tem que ser reavaliada, porque para um time que até então estava considerando no começo do campeonato brigar por mais uma competição sul-americana, avançar na Copa do Brasil e tentar beliscar um título de sul-americana, nesse momento, até então, nós somos o único time. Com certeza vamos ser lanterna. Dificilmente o Curitiba vai perder de 3. Eu tô até o momento da gravação desse programa. Não, o jogo do Curitiba não terminou, tá? Eu tô gravando no domingo. Curitiba não deve perder de mais de 3 gols. Do Fortaleza. O Goiás tá jogando em casa com o Corinthians nesse momento, empatando de 1 a 1. Bahia joga só na segunda-feira. Então, assim, a gente tem uma boa possibilidade de ser o único time que ainda não pontuou no campeonato. E vão ficar com pior ataque e a pior defesa. Tudo bem que são só duas rodadas, né? Mas isso já é um sintoma de alguma coisa. Tanto é um sintoma que o próprio Mancini na coletiva mencionou questões a respeito, né? Ele falou, vou abrir aspas para ele aqui: a partir do momento que a gente tem uma nova derrota, eu tenho que reavaliar. mudanças e rodagem no elenco. É importante também que na quarta a gente faça um jogo convincente, um jogo maduro de uma equipe que merece chegar a uma terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou até além, né? Eu acho que é mais do que um time que merece avançar mais uma fase na Copa do Brasil. Um time que merece, um time que fez, faz valer o investimento que a América fez essa temporada, né? Por mais que a América não tenha um dos elencos mais caros do brasileiro, deve ser esse ano o elenco que a América mais investiu na história. Né? A gente comprou jogadores, a gente investiu na compra de Dadá Belmonte, por exemplo. Ano passado a gente investiu na compra do Martínez e do Mastriano, a gente investiu no Benítez, então a gente investiu em jogadores, né? Coisas que a América usualmente não fazia nas temporadas anteriores. O Mancini ainda falou: é necessário que a gente reajuste a equipe, são competições diferentes, mas a performance tem que ser a mesma. Você não pode jogar lá na Argentina contra o Defensa e permitir que o Defensa faça 2 gols em 5 minutos. A mesma coisa hoje, mesmo tomando gol, o América foi à frente. Teve posse de bola, finalizou mais, teve oportunidades reais, fez do Rafael o melhor jogador em campo e aí de repente duas falhas e 2 gols do São Paulo. Eu nem acho que o Rafael fez uma partidaça assim, não. Não acho que a gente exigiu tanto, a não ser o lance do boi bandido. Né? De resto, foram defesas relativamente fáceis, assim. Né? Enfim, eu acho que muita coisa tem que ser reavaliada. O América tem que se preocupar porque são só 2 partidas, mas você pegar as 2 partidas do Brasileiro, as 2 partidas da final do Campeonato Mineiro, a partida contra o Nova Iguaçu lá e a partida contra o Defensa e Justiça lá, foram péssimas atuações. O Mancini realmente tem que verificar o que está acontecendo. Né? Existe a expectativa, Benítez não jogou contra São Paulo, que existia essa expectativa, mas ainda existe a expectativa de ele voltar na quarta-feira e a gente ter o Alê e o Benítez. Vamos ver como é que o Mancini armaria esse meio campo. Confesso que eu não achei que o Alê fez tanta falta assim. O Alê não tem sido um grande jogador. O Lucas Cal, vou dar meu braço a torcer. Eu acho até que ele fez uma partida bem decente contra o São Paulo. Nossos problemas não passaram por ele. Mas muita coisa tem que ser revista. E defensivamente a gente continua mal, né? Convenhamos. Uma falha defensiva do Ricardo Silva no terceiro gol, bizonha. Coisa de série C. Não vou dizer nem série B, tá? Acho que Maidana pode não ser um super zagueiro, mas melhor que o Ricardo Silva, com certeza ele é, né? Bom, o América volta a campo nessa quarta-feira, dia 26, Independência, às 9h30 da noite, contra o Nova Iguaçu. Acho que vai ser uma partida com um público bem abaixo pelas atuações, pelo horário, pelo nosso adversário. Enfim, mas o América tem que classificar, não tem outra conversa. Até porque financeiramente isso nos ajuda muito e avançar para as oitavas de final de Copa do Brasil não é nada mal, né? E depois, no final de semana, a gente enfrenta o Santos na Vila Belmiro às 6h30 da tarde. Santos que perdeu a primeira partida, empatou a segunda contra o Atlético, fez uma partida muito ruim contra o Atlético, na minha avaliação. O goleiro deles foi o melhor em campo. E o América não tem mais tempo a perder. A gente foi considerar as próximas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente pega o Santos fora, depois pegamos o Cuiabá em casa e depois o Red Bull Bragantino fora. Cuiabá e Red Bull Bragantino são times que vão brigar mais ou menos na mesma faixa que a gente, é confronto direto, né? E o Santos é um time que não tá brilhando, tá mal, então é um time que a gente tem que pontuar. Então acho que o América chegou numa sequência aqui no Brasileirão que não pode vacilar mais. Tem que pontuar e a gente tem condição para isso. A gente pegou 2 pedradas nas 2 primeiras rodadas, foram 2 pedradas, Fluminense e São Paulo, mas nós tomamos de 3-0 as duas, que não é normal. Agora a gente vai pegar 3 partidas que em tese não são tão absurdos assim, né? Então que depois a gente ainda pega na sexta rodada o Cruzeiro no Independência, né? Mas enfim, então é isso. Torcer para que essa semana seja melhor, porque realmente tá difícil, não tá fácil não. O América começou muito pior as temporadas, as competições importantes, né? Muito pior do que a gente imaginava. Se você acha que vale a pena, compartilhe o conteúdo com americanos, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, no Telegram, quem tiver. Compartilhe porque é isso. América Decadentes é de americanos para americanos e isso ajuda a gente a continuar fazendo esse podcast aqui para vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima.